caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Bora lá, China! Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, de batese dando show. Vou com os irmãos Gordo e Gil Pensão. Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós aí, Lili Marlon Beach. O incrível chegou, sou o crocodilo amor. O animal toca tudo no para. O animal toca tudo no para. O incrível chegou, sou o crocodilo amor. O animal toca tudo no para. O animal toca tudo no para. Mandalas Prontes, a maior referência em Melody. MM Lanches, delícia, é comer aqui. DJ China Insuperável. Mais que fome, é uma marca. Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Bora lá, China! Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, de batese dando show.